1984, ano do centenário de Roberto Pinto, pioneiro da Rádio Difusão no Brasil. Rádio Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro e Brasília. Uma hora.